A Secretaria da Saúde de Gaspar já iniciou na semana passada uma capacitação para enfermeiros e agentes comunitários de saúde para aplicação de um questionário para diagnóstico situacional da febre amarela no município de Gaspar. Para sabermos mais detalhes desta informação, vamos conversar agora com o secretário municipal da saúde, Dr. Júnior. Dr. Júnior, qual a finalidade desse processo a partir de agora aqui no município de Gaspar? Bom, Gil, isso aí é o Ministério do Governo Estadual, aliás, que está fazendo, é mais para fazer uma pesquisa em loco, no campo e em a nossa comunidade, para saber dos riscos e também para fazer a parte preventiva referente à febre amarela. A gente vem pedindo para o pessoal se vacinar e a gente sabe que, pelo que o Ministério nos passou, que o boom mesmo da febre amarela ainda está por acontecer. É hora que começar a esquentar mais, é onde a gente pode ter a doença mais próxima da gente. Então esse é um questionário que é feito principalmente nas áreas que são perto de matas. Só que Gaspar é praticamente todo envolvido de áreas verdes e de matas, né, onde pode ocorrer a presença de macacos e que pode nos trazer a febre amarela. Então é um questionário que está sendo, com as nossas agências de saúde, vão fazer de casa em casa, e eu peço que a nossa comunidade responda, que isso vai nos facilitar para a gente saber e mapear principalmente as nossas áreas de maior risco que pode acontecer aqui no nosso município. Secretário, durante esse trabalho dos agentes comunitários, as pessoas terão que apresentar a carteirinha da saúde para comprovar que foram vacinados ou que precisam ainda receberem a dose. Sim, Gil, elas vão ser perguntadas por isso, se foram vacinadas ou não, e também nesse questionário a gente vai passar os principais sintomas da febre amarela, né? O que que pode acontecer, para que, se a pessoa tiver algum sintoma, não tiver vacinado, procure o mais rápido possível a medicina. Secretário, nesse ano Gaspar apresentou algum caso de febre amarela? Não, Gil, ainda aqui em Santa Catarina a gente teve poucos casos, mas a gente teve casos, alguns de macacos, né, que foram encontrados e foram feitos os exames e eles estavam contaminados. O mais próximo foi aqui em Indaial. Então a gente sabe que o vírus está na nossa redondeza. E para quem quiser receber a vacina, os postos estão preparados com essas vacinas? Sim, Gil. A vacina da febre amarela nós temos em todos os nossos postos. Inclusive, nesse próximo final de semana agora, a gente vai estar com a unidade da Margem Esquerda 2 e também do Distrito do Belchior aberta para fazer a vacinação. Né, aquele que não pode durante a semana, a gente já é o terceiro final de semana que a gente está abrindo em postos diferentes para que toda a nossa comunidade procure e seja vacinada. Secretário, a partir de que idade a pessoa deve receber a vacina? Gil, a vacina da febre amarela, a partir de 9 meses, as crianças já podem ser vacinadas. E também dos idosos acima de 60 anos, eles têm que ter orientação médica, mas no nosso posto é só quem quiser vacinar acima, pode ir que o médico vai dar autorização, é claro, se estiver apto para tomar a vacina. E o gasparense que por acaso for viajar, deverá também se prevenir? Com certeza, Gil, porque o vírus está no ar, né? Está no país todo, né? Principalmente na região onde as matas são mais próximas, né? Então, se for viajar para localidades assim, é muito bom tomar a vacina. E o município tem bastante vacinas? Da febre amarela, sim, nós temos para todo mundo, para essa margem que a gente precisa, né? Até os 95% do gasparense, essa é a nossa meta. E para a nossa meta, a gente tem os estoques todos já no nosso município. Ok, secretário, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Gil. Obrigado à Rádio Sentinela, mais uma vez sendo amiga da saúde de Gaspar. Nós conversamos com o secretário da Saúde de Gaspar, Dr. Júnior, nos falando sobre a intensificação, sobre o combate da febre amarela no município de Gaspar. Da Secretaria Municipal da Saúde, Gil Dias para a Rádio Sentinela.